Alo. Gol 777, decolador 59, controle 120, décima 8. 208, 777. Linha 740, o portão é o 2, está autorizado o ingresso no pátio principal. Ingresso no pátio principal para o portão 2, linha 740. Aqui é Cruzeiro 2 Alto, táxi, reporte pelo ingresso na pista. Autorizado, alinhado, capitão no 7, chame pronto. 1060, autorizado pouso pista 10, vento 130 graus, 10 nós, ajuste 10 no 3. 1013, azul 4060, autorizado. Tem a posição, tá visual com Embraer da Azul na curta final, tá 10. Confirma que é dentro. Gente, após a passagem do mesmo, atenta a esteja de turbulência, tá autorizado decolada 17, vento de 130 graus, 10 nós. Bravo Twist, bom dia, reporte ingressão na final da 17. Tente a porta fora do solo. Bom dia, web 728, está aproximando o ponto de espera para lá. Aviazinho 732, aliás, manter pistão 0. Aliás, manter. Azul 4060 no solo 07, direita solo 121, decimal 9. Aí à direita, 219, chama azul 4060. Solo Salvador, bom dia, azul 4060, livrou da nossa. 4060, táxi Alfa, reportante da Gillette. Alfa, reportante da Gillette, 4060. Bravo Clutch, continua a aproximação, aguardando a pista livre. Mike Echo Delta, fora do sol. Mike Echo Delta, fora do sul, decolada aos 09, controle 1-2-0-8, com o voo. 0-0-8, bravo. Para via 5728, usado decolada pistão 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-2 nós. Iniciando, é. Bravo que o lixo autorizado pouso pistão na 7, vento 1-0 graus, 1-2 nós. Thank you. Webjet 5728, decolado azul no 0, controle 1 da 0, decimal 8. 208, obrigado, boa tarde, até a volta. Azul 4060, mantendo da GLS. Gente, 4060, mantendo da GLS. Passo 3 milhas para cima. Então, 3604, curtindo a aproximação, reporte, marcador externo, baixado, travado. Ajuste no 0 no 3. Que Luiz, que sobe azul no 1, autorizado backtrack, aporte lá no pista para o pat 4. Aguardo a coordenação e cópia. Mocógibo. Mocógibo. Autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-1 nós. Cometa 1-0-6, continue a aproximação. Reporte, marcador externo, baixado, travado. Ajuste no 0 na 3. Decolando 270, a linha decola de imediato quando solicitado. Agilizando os aliens, manter pistão no zero. Tanto 3604, solo 15, direita, solo 121, decimal 9. 121 na direita, boa. Salvador, boa tarde, é o Sam 3604, ligou à direita na pista. 3604, aqui Alfa e Juliette, tá com dois. Alfa e Juliette, confirme. Alfa e Juliette, porta 10. Alfa e Juliette, 10, obrigado. 7, cometa 10,6, continua a aproximação, guardando a pista livre. Colina, nível 200, decola da 10, curva esquerda, saída Momo, código após direto, controle 1208 e o transponder 5006. Web 5728, controle. Chama Recife, 12545, ao termo 2685. Web 6721, a sua identificação. Desce para nível de voo 060, reduz para 250. Cometa 106, está autorizado pouso pista 10, vento 100 graus, 10 nós. Cometa 06, amigo, pouso. Liep Zulu 21, decola da 10, direita, saída Arbor, Elefa, controle 120, decimal 8 e transponder 5011. Cometa 67, a sua identificação na proa de mar e desce para nível de voo 050. 0-1-1 na transponder. Voo 1270, decolado na sua escuta. Gente, cometa 106, está autorizado o pouso, 10, vento de uma centena com 1-1 a nós. Livre. Tem Zulu, velocidade indicada. 175, tem condição de incrementar? Ok, incrementa a velocidade para quanto? Tem matrícula. 67. Vai para Patango, qual é o destino? Ok, 7900, mantenha 190. No solo aos 20, vai livrar à esquerda na hotel para o pátio militar, da escuta até o corte. Um bom dia. Nordeste. Passando 130, é um tucano. Desce inicialmente restrito nível 140, objeto 6721. Lado, decola da 17, direita, inclina axé, 19, correção. 120, decimal 8, controle, e aciona 0141. Está passando o PLD e o PAC. Tango correto, acione e chame a torre para o táxi. Você me acertou a velocidade de cada? 7. PLD 230, desse, mantenha 2.000 pés, ajuste 1.003 em forma estabilizada. Batalha autorizada de acionamento, chame para o táxi. Batalha confirme 2 a bordo. Sim. 721, desse mantém a nível 120. Bono, corrijo. Comenta 67. 67, controle. Vetor radar para sequenciamento, curva à esquerda, proa 015, limite é o QD Mike 100 de Simbra. O cometa 67. QD Mike. Desça até o nível 710, 110. Faça um cheque no equipamento rádio, qual que eu vi? Não copiei. Cheque 04, faça um cheque no seu rádio para decolagem totalmente intermitente a sua transmissão. Para 070, objeto 6721, voo no Duna. Pátio Índia 18610, 2013, com 490. Pátio Índia, chama na atenção 18610, cara da 1035, 490. Patrão, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 17, chame pronto para ingresso. 1754, essa notificação, desse Mateus 050, chegada a Mari. Confirme, Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, autorizado acionamento, chame para o táxi, faça um check no rádio intermitente, ok? Passaria 2230 na escuta da torre? 2230. Torre Salvador, passaria 2230. Boa tarde. Final agora de 4 milhas. Passou, travou. Passaria 2230, continua a aproximação, guardando pista livre, número 2 para pouso, ajuste no 0 no 3. 1013, na sua escuta, prossegue 2230. Vitor Mike Quebec, autorizado táxi, reporte para ingresso na pista no 7. 32 no meio, solo 227, livre à direita, chame solo 121, decimal 9. Direita 219, boa. Trip 540, boa tarde, mantenha o ponto de espera. Delta 3216, táxi Alfa Juliette, portão 9. Alfa Juliette, portão 9, 3216. Trip 5490, mantém a posição.